pelo gelo que soprou na madrugada, no frio de uma manhã de maio, de franja na testa. Tentava esconder o pensamento que só pensava em mim. Ela pensava em nós, meu cigarro clareando a madrugada, nosso quarto, nossa vida, nossa casa. Perdida em 78 rotações.